A sura do envolto nas vestes. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ó envolto nas vestes, levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco. Nisfahu ou inqus minhu qalila, sua metade, ou diminui dela um pouco. Ou zid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila, ou acrescenta-lhe e recito ao Corão lenta e claramente. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, por certo lançaremos sobre ti um dito ponderoso. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila, por certo a oração no início da noite é mais eficiente e mais escorreita em recitação. Inna laka fin-nahari sabhan tawila, por certo há para ti durante o dia longo percurso. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila, e lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a ele inteiramente. Rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila, ele é o Senhor do levante e do poente, não existe Deus senão ele, então toma-o por patrono. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, e pacienta quanto ao que dizem e abandona-os com belo abandono. Wadharni wal mukaththibina ulin ni'mati wamahhilhum qalila, e deixa-me com os desmentidores dotados de bens terreais e dá-lhes um pouco de prazo. Inna ladaina por certo, há junto de nós pesadas correntes e inferno. E alimento que provoca engasgo e doloroso castigo. Um dia, quando a terra e as montanhas estremecerão, e as montanhas forem como colunas de areia desfeitas. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, por certo enviamo-vos um mensageiro por testemunha de vós, como enviáramos um mensageiro a Faraó. E Faraó desobedeceu ao mensageiro. Então apanhámo-lo com trágica maneira. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Então, se renegais a fé, como vos guardareis do castigo de um dia que fará das crianças anciãs encanecidas? أَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Nele, o céu espedaçar-se-á, sua promessa será cumprida. Inna hadhihi tadhkiratun faman shaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Por certo, estes são uma lembrança. Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar